boca ascendente que eu beijava. Já está de dentadura aquela roupa velha que você usava. E que tem, como é que hoje é o quê? Hoje é pano de chão. Eu mandei reformar o barraco. Comprei geladeira e televisão. E você me paga com ingratidão. E você me paga com aquela boca sem rede. Aquela boca sem rede que eu beijava. Já melhorou. Já está de dentadura. Fala da mão, vai. Aquela roupa velha que você usava. Hoje é pano de chão. Eu mandei reformar o barraco. Troquei tudo lá. Comprei geladeira e televisão. E você me paga com ingratidão. E você me paga. Vou dizer por quê. Para aí. Mas o que mais me revolta é que não reconhece o que fiz por você. Obra da fatalidade, eu ser desprezado sem saber porquê. Você zombou, só fez me aborrecer. Sinceramente, eu hei de lhe ver sofrer. Você zombou de mim, só fez me aborrecer. Sinceramente, eu hei de lhe ver sofrer. E aí? Aquela boca sem dente de antigamente sorrindo pra mim. Era uma coisa bonita, mas acho que a fita tá perto do fim. Hoje ela fala de tudo, reclama de tudo, acha tudo ruim. Hoje ela só quer moleza, sentou no pudim. É assim. Aquela boca sem dente era mais sorridente antes da dentadura. Era um sorriso banguela e a roupa era velha e não tinha frescura. Hoje só come filé e só quer roupa nova da alta costura. Hoje tá cheia de dente e não quer rapadura. Eu mandei reformar o barraco. Comprei geladeira e televisão. E você me paga com ingratidão. E você me paga com ingratidão. Diz aí. Eu comprei geladeira, comprei micro-ondas, comprei a TV e comprei o DVD. Eu comprei um vestido maneiro e você me falou que eu não soube escolher. Eu voltei pra trocar o vestido e a menina da loja que foi me atender me mostrou mais uns 5 vestidos e eu lá perdido. Aonde? Cadê? Eu pedi pra menina da loja buscar um vestido que eu queria ver. A menina vestiu o vestido e quis me fazer um desfile privê. A menina era linda, mas eu só olhei pro vestido e embrulhei pra trazer. Se você não gostar do vestido, eu volto pra loja e troco você. Laia, laia, laia, laia, laia.